A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. É com grande gratidão e grande alegria que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. Vamos fazer essa leitura juntos, ou alguém poderá ouvir depois no blog. Eu aproveito para dizer a você há 16 ministrações no YouTube, Metanoia, o endereço, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Então, se você deseja, tem ali no YouTube essas primeiras ministrações, e nós vamos voltar para dar continuidade a esse trabalho no YouTube também. Então você vai encontrar ali as primeiras ministrações. E aproveito para uma saudação especial, Pastor Benjamin, Pastora Lídia, que estavam numa vigília essa noite e nos mandaram uma canção que foi muito edificante para as nossas vidas. Também estamos falando de Davi e sua família, então um abraço a familiares que não encontramos há muitos e muitos anos, primos, tios, meus irmãos, um grande abraço a todos. E encerrando essa saudação, uma saudação especial ao irmão Fernando, da Igreja Metodista no Uruguai, que é um cantor, um ministro de adoração, e o irmão Gonçalo, também, Lara, seus filhos. E aproveito, ia ser a última, mas aproveito para mandar um abraço, falando de cantores. Um abraço ao irmão Mariano, José Mariano, desejando sua recuperação, pronta recuperação. E irmão Glauber Plaça, também nosso abraço, ou seja, irmãos, se a gente começar a falar nomes aqui de pessoas, não paramos mais. Então, nossa saudação a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Aos familiares mesmo, também tivemos a alegria de ver hoje os sobrinhos, então, Senhor os abençoe, abençoe toda a família da Pastora Margarete e a nossa gratidão. Daniel, Marisete, Klinger, Rafa, Marconi e todos. Né? Na verdade, todos, mesmo aqueles que não vimos, Camila, e todos os que não vimos estão em Belo Horizonte, estamos distantes, um abraço a todos, todos e todas, aqui em Minas Gerais, em São Paulo, nos Estados Unidos, onde estiverem, um abraço a todos, nossa saudação a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos ler nessa hora um abraço também às crianças, né? Que Deus abençoe, que cresçam em graça e sabedoria, né? Também junto com Gonçalo e Lara, três meninos lá no Uruguai, já um adolescente. Então, irmãos, são muitas pessoas que nós amamos e queremos bem e desejamos a bênção de Deus em todos os dias. Nós vamos ler uma pequena palavra do pastor Antônio Júnior. E depois dessa palavra do pastor Antônio Júnior, para abrir essa devocional, nós vamos trabalhar com o texto 2 Samuel 17. 2 Samuel 17, tá bem? E todos aqueles que eu mencionei, amém? E aqueles que eu não posso mencionar agora, porque o tempo seria muito longo, um grande abraço a todos. Diz assim o pastor Antônio Júnior, e nós estamos usando como abertura para esse momento. Um dia veremos que as nossas orações não atendidas e as esperanças frustradas foram as nossas maiores bênçãos. Muitas vezes Deus nos dá o que pedimos e com isso nosso coração se entristece. Quando Deus não nos dá o que pedimos, o nosso coração muitas vezes se entristece, irmãos. Porém, lá na frente, vemos que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. A nossa visão limitada e focada no aqui e agora, mas o Senhor é quem nos criou e Ele sabe muito bem daquilo que necessitamos. Por isso devemos confiar no seu caráter e estarmos dispostos a fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos. 2 Samuel 17. Diz assim a partir do versículo 1. É um texto que vai falar sobre Usai e a orientação de Aitofel. E só para você lembrar, Aitofel é um homem complicado e de personalidade e motivação duvidosa, antes mesmo, eu falei já sobre Davi com Batseba e Urias, tudo aquilo que aconteceu, mas antes mesmo disso, Aitofel já tinha aliança com reis de outros povos. Da esposa, por exemplo, rei do povo de onde veio uma das esposas de Davi, Macla, e ele já conspirava contra Israel. Ele já era um homem, como eu falo, de motivação questionável. Mas depois da morte de Urias e do casamento de Davi com Batseba, aí ele definitivamente se colocou contra Davi. Diz assim o capítulo 17, versículo 1. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12 mil homens e me laçar essa noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo. E todos os que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi. Olha só a motivação do homem. Queria matar o rei Davi de qualquer jeito. Não só depor do seu reinado, mas queria matar. E farei se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Aqui é aquela ideia, né? Mate o pastor, fira o pastor e o rebanho se dispersa. E como pastores e pastoras sofrem ataques em várias áreas da sua própria vida, ataques que não precisam ser como esse, de guerra, né? São ataques, às vezes, espirituais. Às vezes são problemas familiares, às vezes são problemas ministeriais, às vezes são problemas financeiros, materiais, e aí os pastores vão passando por uma crise, uma espécie de morte em pleno exercício do seu ministério, e as ovelhas vão ficando dispersas, porque fere o pastor, a ovelha se dispersa. Então, é essa ideia que está aqui no versículo 3. E fareis que se volte para ti todo o exército, afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Esse conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou Absalão: consultai ainda Husai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Husai veio à presença de Absalão, que lhe questionou: Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou ou tens outra orientação a nos dar? Husai replicou: eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Então houve aqui, mesmo entre os que estavam contra Davi, uma divisão. Eles não tinham claro o que iam fazer para matar Davi, para que Absalão tomasse o poder e tudo mais. Então, Husai diz: o conselho dessa vez não é bom. E Husai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que o teu pai e sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo o que tem acontecido. Assim como fica a ursa a que se tiram as crias, teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente, que tem um coração semelhante a de um leão, perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúnam em torno de ti, tão numerosos como grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja, refugiado, e cairemos sobre ele como forte orvalho sobre a terra. E não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar a proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para a cidade. E com eles a arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Husai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Observe bem, o próprio Senhor já tinha decidido frustrar essa tentativa de Absalão. Irmãos, irmãs, entendam uma coisa aqui no versículo 14, em especial, e nesse capítulo, uma síntese para esse capítulo. Deus confunde, pode confundir aqueles que se voltam contra os seus servos, os escolhidos de Yahvé. Confundiu a opinião de Aitofel contra Davi, versículos 1 ao versículo 4. Em segundo lugar, confundiu as pragas de Balaão jogadas contra o povo de Israel. Números 24, versículo 10. Em terceiro lugar, ele confunde os poderosos que se erguem contra o seu ungido. Salmo, capítulo 2, versículo 5. Servindo aqui tanto para Davi, que era o salmista e ungido do Senhor, e os outros salmistas, mas também diz respeito ao Messias. Então, o Senhor confunde os poderosos que se erguem contra o Messias. Não adianta. Toda a história caminha no sentido de que o Messias seja reconhecido. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Contudo, irmãos, irmãs, jamais será confundido aquele que deposita no Senhor toda a sua confiança. Agora mesmo eu e a minha esposa estávamos orando e pedindo a Deus sobre uma questão, e eu tenho certeza que o Senhor não nos deixará confundidos. Nós podemos errar, acontecem erros, só Jesus não errou. Nós podemos passar por tribulações, por lutas, por provações, isso tudo pode acontecer, na verdade acontece. Mas se você permanecer buscando a Deus na trilha, no caminho da sua história, o Senhor acaba endireitando as veredas de tal maneira que você não seja confundido para sempre. Pelo contrário, que você siga o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, e ninguém, porque sem isso ninguém verá a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a justiça. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no andar da carruagem, no frigir dos ovos, ou seja, na trilha da história da tua caminhada com Deus, ele vai fazer com que você, apesar de um erro cometido aqui, um pecado cometido ali, eu já estou com 40 anos de conversão, me converti em 1985, já cometi erros, já cometi pecados, situações que desagradaram a Deus, mas o Espírito Santo nos chama de volta, e chamando de volta, ele mesmo se apresenta como o caminho para você seguir, a verdade para você se orientar, a vida para você viver. Então, que Deus nos abençoe e não permita que sejamos confundidos para sempre. Ou seja, ainda que aconteça um obstáculo, um erro, uma luta, um problema, uma enfermidade ou qualquer outra coisa, um pecado, que Deus te traga para o caminho de novo. E trazendo você para o caminho de novo, trazendo para o novo caminho, trazendo você para o amor a Deus em primeiro lugar, trazendo você para o amor para o amor a si mesmo. Você tem que se amar. Porque se você não se amar, você não valoriza a obra da criação de Deus. Você é obra da criação de Deus. Então você é chamado a amar a Deus em primeiro lugar. Depois se amar. E quando eu amo a Deus e me amo, eu também me apronto para amar as outras pessoas. Alguém só sabe amar outra pessoa, só está pronto a amar outra pessoa quando já aprendeu a amar a si mesmo. Se a pessoa não se ama, então a vida dela é uma luta, né? Uma tribulação, um tormento. Você precisa, em nome do Senhor, aprender a se amar, aprender a se valorizar como obra da criação. Ame ao Senhor em primeiro lugar. Ame a si mesmo como obra da criação de Deus, em segundo lugar. Em terceiro lugar, ame ao próximo, porque você vai se defrontar com a seguinte realidade. Ora, se eu sou amado por Deus, apesar de já ter incorrido em erro A, B ou C, o outro também pode estar incorrendo no erro A, B ou C, mas ele é alvo do amor de Deus. E quando nós nos colocamos como alvo do amor de Deus e nos amamos, estamos prontos para dar o próximo passo, que é amar as pessoas, investir nelas, tratar com elas, estar com elas, orar por elas, dar a sua vida por elas. Esse é o sentido maior do Evangelho. Dando prosseguimento no versículo 15, então Uzai revelou aos sacerdotes Zadoque e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida, e rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente essa mensagem a Davi, dizendo: não fiques essa noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Olha só, Deus providenciando uma alternativa, um escape para Davi e para todos que o acompanhavam, para que não fossem mortos. E o nosso desejo é esse, que Deus sempre providencie para nós alternativas para que não sejamos presos pelos laços da morte, mas sejamos seguidores de Cristo Jesus, seguidores do caminho, seguidores da verdade, seguidores da vida, sobretudo na prática da excelência do amor. Versículo 17 em diante. Jonatas e Aimaas estavam aguardando em En-Rogel, a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, dessa vez um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço. E a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: onde estás, Aimaas e Jonatas? A mulher prontamente lhes respondeu: passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuram por toda a parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque esse foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanha acompanhava, perdão, Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã não havia ninguém, já que não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou, partiu para sua casa na cidade, pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. E aqui nós encerramos um importante episódio na história de Israel, particularmente na história de Davi, que é o momento onde morre um grande opositor que era ouvido como um conselheiro do rei, ou seja, Aitofel se matou, se enforcou, e ele era uma grande oposição para Davi e tinha acesso ao rei. Ele tinha acesso ao rei, ou seja, ele podia ser um estorvo, ele podia ser um empecilho para que Davi ouvisse verdadeiramente a voz do Senhor. Para encerrar, irmãos e irmãs, Absalão também cruza o Jordão. Davi havia alcançado a cidade de Mahanaim, ou como falamos em português, Maanaim, quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, como falamos, comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, o Ismaelita. A mãe dele era Abigail Bat Nahash, ou, como conhecemos, Abigail, filha de Naas, irmã de Tseruiah, ou Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Maanaim, Shove Ben-Nahash, sob filho de Naas, de Rabá dos Amonitas, Mahir Ben Amiel, Maquir filho de Amiel, da cidade de Lodebar, o gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim. Trouxeram a presença de Davi e de seu exército, camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além da grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas, esfomeadas em sua jornada pelo deserto. Que Deus abençoe essa palavra, a leitura de 2 Samuel, capítulo 17. Eu aproveito só mais uma vez para repetir a você a sinopse, a ideia, a proposição desse capítulo. Deus confunde aqueles que se voltam contra os seus servos. Não adianta, pode fazer o que quiser. Se você lembrar lá da história de Moisés, a libertação das pragas, se for lá no canal Metanoia, tem uma mensagem da pastora Margarete que fala sobre as 10 pragas. Assista. Deus confunde aqueles que se voltam contra os seus servos. Os servos de Deus podem, e não só podem, infelizmente, não é porque todos desejamos isso, não, mas pela falibilidade humana, pelo pecado original, não vou entrar nisso agora, mas os homens de Deus, mulheres de Deus, pecam, erram, pecam, cometem erros. Mas Deus confunde aqueles que se voltam contra eles, porque Deus conhece os corações e não só as aparências. Deus sabe o que está no coração de cada um. Então não adianta que o mal ou a malignidade, pensando em várias situações e não só em principados e potestades e poderes espirituais do mal, não adianta. Quando Deus decide estabelecer a sua vontade na sua casa, ele a estabelece. Deus confunde aqueles que se voltam contra os seus servos, os escolhidos de Javé. E dentro dessa proposição, primeiro, ele confunde a opinião de Aitofel nesse capítulo contra Davi. E depois Aitofel vai se matar. Número 2, ele confundiu as pragas de Balaão jogadas contra o povo de Israel. Balaão foi para amaldiçoar o povo de Israel e não conseguia, porque Deus confundiu as pragas de Balaão jogadas contra o seu povo. Veja Números 24, 10. Em terceiro lugar, ele confunde os poderosos. Por mais poder que tenham, de uma pequena cidade a um país ou ao mundo inteiro, nesse período que antecede a volta do Senhor, nós não sabemos se é um ano, se são 2 anos, se é ainda, se são 100 anos, nós não sabemos. Mas ele confunde os poderosos que se erguem contra o seu ungido, aqui Davi, ou no caso o Messias. Ele confunde os poderes que se erguem contra o Messias, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, porque toda língua há de se, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Contudo, irmãos, para fechar, jamais será confundido aquele ou aquela que deposita no Senhor toda a sua confiança. Deposite no Senhor toda a sua confiança. Eu cito Romanos 9, 33, Romanos 10, versículo 11, Joel 2, versículo 32, e que Deus abençoe você na escuta e na leitura desse texto, que você vai ler diversas vezes, e que Deus te abençoe com essas bênçãos, confundindo o mal que se levanta contra você, confundindo a opinião de pessoas más que vão tentar impedir um propósito do Senhor, confundindo tudo e todos que quiserem se opor a ele, mas não deixando que você fique confundido com relação a ele, a pessoa dele, e se torne sempre, para sempre, um adorador dele. Porque ele não permitiu que os adoradores dele fossem confundidos. Os discípulos de Jesus, por exemplo, que ele não permita que nada venha te confundir. Que você jamais seja confundido, mas que você deposite no Senhor a sua total confiança. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação bendita do Espírito Santo e o discernimento, a clareza, o caminho, a verdade, a vida que o Espírito concede, porque habita em nós. O Espírito Santo concede. Seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e seja assim hoje e eternamente. Amém, amém.